Então vamos lá, bora falar de ABQ, o 11º episódio da terceira temporada de Breaking Bad. Antes de qualquer coisa, por favor, troféu imprensa para Ana Gunn, que no começo da temporada conseguia mostrar a maior cara de desprezo do mundo por tudo que o Walter já fez, e hoje tá mais enrolada que ele. Já tá até pensando igual mulher de bandido mesmo, não separando pra não ter que depor contra ele, já tomando o lugar onde que ele vai fazer a lavagem de dinheiro. Enfim, agora o casal tá bem. Ele cozinha e ela administra. Tem como ser melhor. Enquanto o Walter e a Skyler pensam em várias maneiras de se precaverem, de pensar à frente para evitar problema, o Jesse, coitado, ele consegue buscar o problema onde ele estiver, assim. Ele tentou forçar o Skinny Pete e o Brandon a vender droga pro grupo de apoio, mas pela ironia do destino, eles não apenas ficaram mal em tentar vender droga para quem estava tentando ficar sóbrio, como também entraram pro programa e estão tentando ficar limpos. Mas aí o Jess, para mostrar qual é o fodão da parada, vai dar uns pega na Andrea só pra conseguir fazer ela comprar dele. Mas na hora H ele também amarela quando vê o filho dela. A princípio achei meio coincidência demais o fato do irmão mais novo da Andrea ser o menino que matou o Combo. Mas depois que eu vi a reação do Jesse e tudo que pode acontecer a partir disso, eu desencanei. Só a cara de louco que o Jesse fez quando o menino mandou ele vazar já valeu o episódio inteiro. Sobre o jantar do Walter com o Gus, acho que é óbvio, né, que o Gus tem todo o interesse do mundo em fazer o Walter funcionar direito para ele poder ter a metanfetamina por mais tempo possível. Mas eu acho que o Gus se vê muito no Walter, assim. Sendo pai de família, sendo esperto, né? Sendo responsável, trabalhando direito. Eu acho que foi sincero, parte disso, pelo menos, o interesse dele em ajudar o Walter. Vamos ver mais pra frente. Interessante o começo do episódio mostrando o Jesse e a Jane discutindo sobre a obsessão da artista lá com a porta, né? Porque desde o começo dessa temporada a gente vê a obsessão do Jess pela Jane. Depois que ela morreu, depois de tudo que aconteceu, e ele ainda ficava ligando para ela no começo da temporada para ouvir a voz dela na caixa postal. Agora com esses, não sei se isso foi um sonho, se foi uma lembrança, mas é interessante ver como ele não conseguia entender a obsessão da mulher pela porta, e ele vive as mesmas coisas hoje. Acho que no mais é isso mesmo. Obrigado por ouvirem. Aqui quem vos falou foi eu, Daniel Barcelos. Comentem, mandem recados, sugestões. Sigam no Twitter, @DanielBarcelos. É isso, abraço, tchau.